já amou demais, você já odiou demais, você já foi traído. Você já nem sabe mais, pois já perdeu seus pais, não tem mais seus filhos. Quem sabe hoje cê dorme, quem sabe hoje não chove, quem sabe o mundo não move, tudo é tão esquisito. Amei não ter amado pra não ter magoado, e nem cê meteu lá, tia ideia no seu machucado. Amei ter aprendido, amei não ter disse nada, amei não ter correspondido e nem se diga nada. Amei não ter perdoado, não ter pendurado o ódio pra ser usado, acaso seja chateado. Gostei de ter votado, nem me lembro de ter ido. Amei ser traído pra saber quem é os amigos. Amei não ter sorrido quando eu fui te encontrar, né? Já que cê tinha tanta coisa pra falar, nem sei se é cavidade pro petróleo. Olha o cemitério transparente na pupila que é mole. Vale me sentindo shit nessa city de esterco. Se me perco nesse trecho, estendido nesse preço. Amei me sentir adulto mesmo tendo pouca idade. Amei ser criança e não conhecer a maldade. Amei ser negro odiado por racista. Minha bandeira está à vista, bem mais que suas telas vistas. Cisca solo que cê ama, risca muro e reclama. Quem faz nossa cultura por status e famas. Amei nunca ter pensado em parar. Odiei quem parou sem ao menos começar. A rua pôde divulgar, SAMU pôde ajudar. A rua pôde escutar o que eu nem terminei de sonhar. Somar com alegria de ver olhos brilhando, ver pessoa contando que cê dedica anos. Amei e ML pela oportunidade, grata coletividade, certa nossa amizade. Cê já amou demais, cê já odiou demais, você já foi traído. Cê já nem sabe mais, pois já perdeu seus pais, não tem mais seus filhos. Quem sabe hoje cê dorme, quem sabe hoje não chove, quem sabe o mundo não move, tudo é tão esquisito. Odiei não ter amado o bastante. Pessoas que se foram, que pra mim foram importantes. Demais, de monte, de fé, de verdade. Da raiva cê sabe, mas só nela cabe. Odiei ter magoado a família. É conflito com a família, sente sozinho na trilha. Pilha que se esgota no esgoto ressecado. Odiei não ter aguado, odiei não ter plantado. Odiei não ter gastado, odiei ter guardado. Dinheiro não é amigo, mas cê ama um bocado. Um buquê desbotado, espinhos desafinado, furando os ouvidos com os olhos sempre ados. Odiei ter amado amores esquecidos, horrores aquecidos, desejos umedecidos. Odiei ter obedecido o meu sentido fosco. Sempre há um rosco em Arapuca de tosco. Ter gosto degustadores de pecadores, operadores comparado a bobo a cores. Odiei ter tanto ódio por almejar o pódio e nem ter começado a ir pro lado dos episódios. É que espera sempre alcança. Odiei ter esperado entre socos e palavras quem saiu mais machucado. Cara caçado por almas, excitado na fauna, sentindo frio na sala, morte na sala de aula. Odiei, me desculpe, culpe, mas eu odiei. Muitas vezes que a sério me desapontei. Odiei, não insisti pra ouvir o que eu queria. Muitas vezes não havia voz estranha, me dizia: cê já amou demais, cê já odiou demais, você já foi traído. Cê já nem sabe mais, pois já perdeu seus pais, não tem mais seus filhos. Quem sabe hoje cê dorme, quem sabe hoje não chove, quem sabe o mundo não move, tudo é tão esquisito. Quem sabe hoje cê dorme, quem sabe hoje não chove, quem sabe o mundo se move, tudo é tão esquisito. Quem sabe hoje não, quem sabe hoje não, quem sabe hoje não, cê dorme. Já, bem fácil a gente odiar, ter que amar uma parada, certo, mano? Bem fácil a gente odiar, fazer um bem. Bem fácil a gente fazer o bem por troca de algo material, sem saber que estamos aí pronto pra amar e odiar também. Tem,